Celso, 08, 0 grau, 04 nós. Gol no 869. Mike Alfa sem identificação, chegada ponte desse mansinho 070. No 869, decolou 36, sendo controle 1 no 98, bom voo. 98, boa noite, 69. M143, densa 2 mil pés, autorizada a sinal pistro, 0 como número 2. M314, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. No 66 da Gol, reduz a velocidade para 2 no 09. Controle Salvador, Gol 1869, boa noite. 1869, contato radar, sobe manter o nível de voo 360, vigilância. 360, sem restrições, possibilidade Elefada presente, Gol 1869. Autorizado, Elefada. Elefada presente, Gol 1869. Número 4, complete final, chame Turno 18, decimal 95. 2295, boa, Gol 1964. Salvador, boa tarde. Boa noite, Gol no 64. Tá a 2 milhas do inferno. Boa noite, Gol no 64. Continue a aproximação. Reporte visual com campo previsto perto de 1.200 pés. Vai ser panorama visual. A pista molhada. Confirma? Afirmo, pista molhada, não chove sobre o campo e escorregadia, ok? Sente. Grato no 64. Meia vetor radar sequenciamento, curva esquerda, vou proa 0 no 0, limite ao localizador. Vou proa 350, limite permanece. Xerema 314, 2 mil pés. Autorizada final no 0 como número 3. 2 mil pés, tá. Xerema 314. Avisou o Gol no 164. Gol no 164, livre pouso, pista 1 no 0. Vento 08, 0 grau, 05 nós. Livre pouso, pista 1 no 0, Gol no 164. 1 no 4. 1166. Tem condições de curvar direita para Duna? Que Mike Alpha desce 4000 pés, o ajuste no 014, isso Mike Alpha. Renan 43? Renan 43 estabilizado no ILS. Torre 1895, Renan 43. Negativo. Torre Salvador, boa noite, Xanamé 143. Boa noite, Xanamé 143. Continue a aproximação, reporte visual com campo, chuva, correção, pista molhada, escorregadia, teto previsto de 1.100 metros. Xanamé 143. Bom, no 164, solo 42, libra direita, Xanamé 1211. Pulso, reporte estabilizado. Ativa, passarei estabilizado, vai para Xanamé 314. Mike Juliette Romeu. Boa noite, Mike Juliette Romeu, prossiga. Tô de identificação na chegada mar. Mike Juliette Romeu, prossiga. O 43 visual. Visual, embaixo travado. Xanamé 143, livre pouso, pista no zero, vento 070 graus, 06 dúzia de nós, segue trem. Trem embaixo travado. Estabilizado X-Ray, Xanamé 63, 1-0. 3-1-4, complete final, chame turno, 1-8-9-5. 8-9-5, Xanamé 63, 1-4. Gol 1-8-6-9, chamo centro Recife, 1-2-6-0, até no 2-8-8. Gol no Duna, gol no 1-6-6. Gol de Duna, desça 2.000 pés, autorizada final, 1-1-6-6 da Gol. Xanamé 6304, estabilizado X-Ray, pista no 0. 1895. As curvas. Salvador, Xanamé 63.4, estabilizado X-Ray, 1-0, baixar e checar. Boa noite, Xanamé 6304, continue a aproximação, aguarde pista livre, teto estimado de 1.200 pés, pista molhada e escorregadia, não chove sobre o campo. 6304, obrigado, senhor. Xanamé 143, solo 45, libra direito, Xanamé 1211. Boa noite, X-Ray Ilha Serra, sem identificação. Mantém o nível 110 na proa da posição mar e chame de descida. Esse mantém o 050, em Ilha Serra. 4, livre pouso, pistão no 0, vento 070 graus, 06 dúzia de nós, cheque trem. Baixado, checado, Xanamé 6, 104. Legal. Localizador, né? X-Ray. Meu nome é Meia Final, torre no 895. 895, bom. Que Mike Alpha, 2000 pés, autorizada final no 0, 180 nós, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, Mike Alpha. E uma Alpha Yankee foi na proa da posição Itap. Esse mantém o 060. Corre, Salvador, muito boa noite, Gol Nuno 66. LS X-Ray no lugar. Boa noite, Gol Nuno 66. Continue a aproximação, aguarde ficar livre. Mike Alpha no localizador, complete final, chame turno no 895. Toma, visual com o campo, não é aberto. Turno, boa noite, passa a passo, Mike Alpha, estabilizado, vamos zero. Disque Mike Alpha, continue a aproximação, número 2 para pouso. Mike Alpha. Visual, o nono 66. Uno, no 66, pista molhada, livre pouso no 0, vento 07, 0 graus, 05 nós. Livre pouso no 0, gol, no 66. Uno, no 66, segue trem. Baixado e travado. ...94 da TAM, livre descida, 2000 pés, com ajuste no 0 no 4. Desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 4. Pode diminuir um pouco o trailer da pista, por favor? Oi, pode diminuir o brilho da pista, que bom, não me der? Tô diminuindo agora, convém que tá bom. Obrigado. Estou com quanto, hein? no 66, sala 51, livre à direita, chame 12 no 1. Como é que é, Alfa? Já avisou? Negativo. Visual, Whisky Mike Alpha. Whisky Mike Alpha, livre pouso no zero, vento 070 graus, 05 nós, pista molhada. Autorizado pouso, Whisky Mike Alpha. Que é Mike Alpha, solo 54, livre à direita, chame 12 no 1. E Malfeyank autorizado 2000 pés, ajuste no 0 no 4. É 6201 na linha e decola pista 10, vento 070 graus, 05 nós. Complete final, chame torre, 1895. 1895, é daqui a pouco. Malf Yankee, após etapa Duna para a final, ILS autorizado. Alfa, Rexay Índia Serra, desce a 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. Decolou 57, sendo controle 1998, um bom voo. 1998, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, é o 3894, já passou externo, baixado trabalho. Pista 3894, continue a aproximação, reporte visual com campo. Reportará. 360, poderia voar na Praia da El? Autorizado. Direto da EL 6201. Pista 3894, livre pouso, pista no zero, pista molhada, vento 08, 0 grau, 04 da manhã. Pouso livre, 3894. Índia Serra desce a 2 mil pés. Vai prosseguir como número 2. O tráfego à frente é um Papá 46 Tango. A 12 horas e 6 milhas e meia. 4, solo 00, livre à direita, caminho 211. 211, obrigado. Autorizado cruzamento. Três, cinco, meia, sete, ali na copa, pista no zero, vento 070 graus, 059. estabilizado. Lima foi Yankee, complete final, chame turno no 895. 2-18-95, Lima Foi Yankee, boa. Eu, Lima Alfa Yankee, estabilizado, ele é aqui, 1-0. Gente, Lima Alfa Yankee, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Gente, vai reportar, Evan, Lima Foi Yankee. Informe também visual com campo, Lima Alfa Yankee. Já visual com campo, está presente, Lima Alfa Yankee. Ok, gente, Lima Alfa Yankee, aguarde a pista livre. Sou Lima Alfa Yankee, baixo, cabe travado. Lima Alfa Yankee, ciente, aguarde pista livre. Alfa Yankee, livre pouso, 1-0, vento 08, 0 grau, 04, 9, pista molhada. Ciente, tem livre pouso, Lima Alfa Yankee. Mike Juliette Romeu, prossiga. Controle Salvador, o TAN 3567, passa 2 mil pés para o 360, saída Arbor, Elefa. 3567, boa noite, contato radar, saída Arbor. 3567, contato radar. Mantendo aí, saída, chame Recife, 1251, alterna 3395, Xené 6201. Índia Sierra, chame Torres 295. Papa Romeu, Charlie, Charlie Sierra, mantendo o nível 90, vou na proa de TAP para chegar da Mari, chame para descida. Torres, Salvador, boa noite, Papa Tango, X-Way, Índia Sierra. Boa noite, X-Ray India Serra. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, X-Ray India Serra. Para recebendo, próximo pista sul, chame torre 295, mais um filete Romeu. Pode parar de Itapuã. Lima Alfa Yankee, solo ao 06, libera direito, chame solo 1211. Sierra, abaixo aí, travou? Trem fixo, Cabeceira Serra. Sim, Cabeceira Serra, pouso autorizado, Cabeceira 10, vento 060 graus, 4 nós. Pouso autorizado, Cabeceira Serra. Mike Juliette Romeu, autorizado o cruzamento da final da pista 35, reporte para o cruzamento das 28. Tango Extreme Sierra, solo 09, e via direita, solo 1211, confio baixo. Sim, solo 1211. Desça para 5.000 pés, ajuste 1014. Tupã 3897, prossiga. Luiz, Uno, Uno. Para a torre. Lima Alfiante, autorizado ingresso na 17, reporta livrando pista. Você é passageiro? Vamos ver o contato, vai para Romeu, prossiga. Se autorizado e sem interferência, cruza o seu aeródromo no eixo da 35, seguindo com Pronorte para pouso no Serra em Jaguíndia. Confirme pouso em? Serra Índia é Coríntia, LQA. Autorizado o cruzamento aqui da 35 para Proximães Filhos. Dato no eixo da 35, cruzamento autorizado, Romeu. Max Leste Romeu, autorizado o cruzamento do campo, você acosta no tempo do cruzamento? Depois estará no tempo do cruzamento, Romeu. Está autorizada a linha de regular fixa 1-0, vento 350 graus, 02 mais. Estou ao cruzamento, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, chame agora o controle 119-18. 19-8 graus, uma boa noite. Controle, Mike Juliette Romeu. Romeu, prossiga. Acertou o cruzamento de Salvador, segue agora com o da rotatória, para pouso no Serra Índia Coíndia. Sente, após final, Serra Índia é Coíndia. Depois será Romeu. Já estamos em contato com esse aéreo, ele está possivelmente só enviando uma viatura para apoio. Meia 99 e a Lima tem piscina 0. 5219, deixa lá na zona 6, controle Salvador 119, deixa no 8, bom voo. Tá, boa noite. Salvador, boa noite, tempo 5619. Tempo 219, contato radar, saída árvore. Árvore. Serra desce para 3 ao Beto, ajuste 10, 14, pode localizar o próximo sabendo. Nós 9, mantenha a posição. 6999, autorizado decolagem, pista 10, vento 350, grau 029. Vai taxiar sobre a mesma e ingressar na interseção não iluminada na cabeceira da pista para o pátio da lata. Afirmo, essa interseção ficará à sua esquerda, após a iluminação do taxiway Oscar. Passe o taxiway Oscar após vai ingressar à sua esquerda numa interseção não iluminada. Observa, líder, ali é fechamento torre 1895. Boa noite, boa noite, contato radar, subida da El. Subida da El, autoriza a Leda? Leda. Boa noite, Leda, com o nome 45. 45, decolado 224, controle 119, decimal 8, bom voo. Olha aqui. Controle o Rono 645 e ponte pro Mike Juliette Romeu. Prossiga. Ele informou, pediu para informar o senhor que já está no solo controlado. Sierra Índia é com Índia. É isso, aguarde. Olha, Sérgio Serra, não tivemos reporte do Gladys saindo operante. O pior controle, o gol no 645? O pior, graças. Gente. Obrigado, pra você também, boa noite. Tango Charlie Serra, confirma, recebeu o glide? Primativo, recebendo o glide, abandonando aqui a final da 1-0, prosseguindo visual para o 1-7, base pela direita. Charlie Serra, repassando a Sinal da 1-7, baixado, travado, Charles Charlie Serra. Charles Charlie Serra em livre pouso, posição 1-7, vento 340 graus, 029. Vento autorizado por Charles Charlie Serra. Charles Charlie Serra. Serra Serra, Sol 30 autorizado. 7 track após taxi, dia passar para o espaço, canal frequência livre. Meia, quatro, cinco, chame Centro Recife, frequência 1251, alterna 133, decimal 95. Boa noite, linha de Paula pista 10, vento 0, 10 graus, 1 nó. Me chame Centro Recife, frequência 251, alteram 3395. Uno, 169, boa noite, Lima, tempo 0.